Oceania 6224 no solo 50, Olivrar, taxi via Alfa e Juliette para o portão 01. Alfa Juliette 01. Sareb 2224, autorizado a linha área decolada 10, vento é 120 graus, 8 nós. Passarei 2224, decolou 52, o controle o aguarda em 120.8, tenha uma boa noite. 208, boa noite também. Controle passarei 2224, boa noite. Passarei 2224, boa noite, contato radar, sabe, mantém o nível 350, sai da mão. Da mão, ascensão 350, não assista. Autorizado COG, Buda presente, 2224. COG, Buda presente, gente, grato. 5595, ponto ideal de descida. 5595, décima, tem 4 mil pés, o ajuste na 097. 4 mil, 1017, 5594. Salvador, boa noite, é o gol 1074. 1074, boa noite, aceita 360 para Guarulhos? Afirmativo. 1074, autorizado então para Guarulhos, nível de voo 360. A pista de uso é a 10, decola com curva à direita, subida da El, seguida direto pelas posições Leda e Bride, onde intercepta a Apo Zulu 16, segue até Belo Horizonte e após segue conforme a rota do plano de voo. O transponder é 5564, controle 120.8, corteja. Autorizado Guarulhos, conforme plano de voo nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da El Leda, Boys Bridge, após interceptor Upper Zulu 16 até Belzonte, após direto 5564, controle 120.8, é o gol 1074. 1074, correto, apenas confirmando, após Belo Horizonte, segue conforme a rota do plano, ok? Acho que, se não me engano, é direto Prive, após direto Poços de Caldas. Chamei para o acionamento no portão 2. Gente, após Belo Horizonte, segue direto plano, que é Prive, depois Poços, e após a chegada, está lá em Guarulhos. Chamada para buscar o acionamento do 1074. pessoal, Adão, muito boa noite, o TAM 3305. TAM 3305, boa noite, copia o 330 para Recife. Afirmativo, pode para a cópia. TAM 3305, está autorizado para Recife, nível de voo 330, pela APA Whisky 58. Decola da cabeceira 10, com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. O transponder é 5565 e o controle pedal 120.8, contexto. Autorizado nível 330 para Recife, terá APA Whisky 58, decola da 10 com curva à esquerda, no perfil da Puca, transição Caju. Transponder 5565, controle de saída 120.8. TAM 3305, portal 6200. TAM 3305, correto o cotejamento, chame para o acionamento no 6200. Chamará. Boa noite, Oxanay 6303. 6303, 360, Guarulhos? Obrigado. Ok, Oxa 6303, está autorizado para Guarulhos, número de voo 360. Decola da cabeceira 10, com curva direita, subida Dael, após direto para as posições Leda e Bride, onde intercepta a Zulu 16 até Belo Horizonte, após direto a posição Trive, após direto Poços. O transponder é 5556 e o controle em 120.8, contexto. Pode ser a pista na zero. Por favor, apelo pelo Duna 2000, autorizado ILS, ligar na velocidade sobre o tema. A critério, 5595. Prato. 6303, correto, chame para o acionamento no 04. Guarda, Oxa 6303. Gol 1074 na posição 2 para o pushback final. Autorizado no 074, chame para o táxi, o altímetro 1017. Livre, gol 1074. Autorizado acionamento, chama para o táxi, o altímetro no 07, tá 3305. Chamará para o táxi, tá 3305. Localizador com a pista vista, 5595. 5595, completa aproximação, turno na 8, decimal 6. Boa. Torre Salvador, muito boa noite, é Trip 5595. Boa noite, Trip 5595, avistado, livre pouso na 10, o altímetro no 017 e o vento 120 graus com meia dúzia de nós. Ciente, livre pouso. Para o táxi, está 3305, 170 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia, alternando Natal. Livre o táxi, seguindo o gol no setor norte, via Índia e Alfa, para a ponte esperada 10, chame pronto para a decolagem, está 3305. Ciente, Índia, via Índia e Alfa, seguindo o gol, tomará pronto no ponto espera, está 3305. Sou 4209 310 com 3 para 4. Aguarde instante para a Copa Azul 4209. Aguarde. Boa no 074, está pronto para o táxi. Tem 103 a bordo e autonomia 0420. A livre o táxi, à direita, chama no ponto de espera para a decolagem, gol no 074. À direita, chama no ponto de espera para a decolagem, 074. Solo, Xané 63, 1T, 361 da torre, 6313, está na posição 4, pushback, acionamento. 6313, cruzando com a equipe de solo, tem duas aeronaves taxiando a cauda, após o táxi do TAN, está autorizado o seu push shuttle táxi. Afirmativo, então após o TAN, inicia, 6313. No 5, no solo é o Zuno 1, a livrada à direita, táxi via Alfa e Kilo para o pátio 3, atento ao balizador. Direita, Alfa e Kilo, pátio 3, 5-5 no 5. Na sua escuta ainda, senhor? Afirma, na minha escuta. 7. Azul 4209, copia? Siga. Azul 4209, atrasado para Confins, nível 360. Decola da 10 com curva à direita, subida da El Leda Bridge para Alfa Zulu 1-6. O transponder é 5570, controle em 120.8, Cotege. Posição Confins 360, curva direita, Bael, Leda, Bridge, 5570 e 1208, azul 4209. Correto, azul, chama para acionamento no portão 3. Valeu. No ponto de espera da 10, pronto, gol 1074. 1074, autorizado a linha decolada 10, vento é 120 graus com meia dúzia de nós. Livre a linha de decolada 10, gol 1074. Puxa 6313, confirmando, autorizado, puxa para o táxi, que negar 1017. Confirme para o 6313, cara. Autorizado o seu puxa e chame para o táxi. Já iniciando, ficava aqui atrás, cara. Iniciando, tem que chamar o táxi. Está livre a decolagem para o gol 1074? Afirmativo, 120 com meia dúzia de nós. Livre decolagem, dá 10, gol 1074. Motor, trip 5595. Prossiga. Nós estamos tentando estacionar aqui no 3, mas tem uma viatura da Infraero que está com o farol ligado aqui, bem atrapalhando a gente aqui. Vou tentar contato com eles aqui e informar, ok? É, por favor, porque eu acho que o cara não tem noção nenhuma, né? É, vou falar com eles aqui. Por favor. O Gol também percebeu isso. Pois é, tem que acabar com esse negócio, né, cara? Eles acham que a noite pode ficar com farol e ainda no alto. Exato. Torre Tan 3305, quanto espera dar 10, pronto? 3305, alinha e mantenha 10. Alinha e mantenha 10, 3305. São 3178, boa noite, com a senhora identificação, autorizado chegada a mar e desce, mantenha o nível 050, o ajuste é 0-7. Chegada a mar para o 050, na 3172. 4 horas e 50, alternando galhão. O Gol 1074 decolou aos 14, chame o controle em 120.8, bom voo e boa noite. 1208, obrigado, boa noite. O Oxa 6313, 129 a bordo, livre táxi à direita, chame no ponto de espera para a decolagem. Mas no ponto de espera para a decolagem, 6313. 074, boa noite, contato radar, sabe, mantenho nível 360, saída da ECA. 360 da ECA, um gol, 1074. A 3305, livre decolagem da 10, o vento é 120 graus, 5 nós. Livre decolagem, então, 3305. O Flip 55 no 5, informei aqui entra era o problema da viatura, ok? Sul 4209, feedback acionamento na posição 6. Autorizado, chame táxi 4209. Chamaremos. Espera, pronto, Oxanema, 3-1-3. É 3-1-3 ali, mantém 1-0. Mantém 1-0. 3-1-3. 3-3-0-5, decolou 1-7, o controle 1-2-0-2-8, boa noite. 3-0-8, bom trabalho. Oxa-6-2-2-4, na escuta para a copa. Copia, senhor. Oxa-6-2-2-4, autorizado para Aracaju, nível 1-9-0, direto. Decola da 10 com curva esquerda, subida Puca, transição Caju, transponder é o 5573, controle 1-2-0-8, cotejo. 190 nível para Aracaju, bota no Pampano, decola na Puca, Aracaju com curva esquerda, controle 6-1-2-0-8, transponder acionado 5573, eu chamei a 6-2-2-4. Foi intercotado, é 5573 o transponder aqui, chama para acionamento na pole position. Afirmativo, 5573 na pole position, chamará. Puxa 6313, livre decolagem da 10, o vento é 120 graus, 612 de nós. Livre decolagem, 6313 na 10. Salvador Azul 4209, acionou 3:29:05 a bordo, alternando Brasília para o Texas. Linha direita, chama no ponto de espera para a decolagem. Linha direita, chamaremos. Controle, autoriza a prova de dona para o 3178. Autorizado, desce, mantém 2000 pés, o ajuste no 07. Reporte estabilizado em LS XV da pista no 0. E prova de dona 2000 no 07, reportarei, obrigado, está 3178. Oi, boa noite. Obrigado, meu, boa noite. Chechané 6313, vai passando agora 180, quando possível direto bridge. Chechané Oceano 6303, contato radar, sobe mantém o nível 340 restrito pelo centro da presente Rua Leda, após Leda Rui Brit. Presente Leda 340, restrição de